Nosso tema dessa noite é brincar com a vida. E a vida é o bem mais valioso que nós temos. A gente várias vezes salienta isso, inclusive até nas próprias orações de abertura, que através desse dom que é a vida, nós podemos experimentar tantas outras oportunidades, tantas situações que podem e que devem ser para nós situações de desenvolvimento, de aprendizado. É o que elas são. Então, através desse bem que é a vida, que nós estamos hoje aqui, que ela nos permite fazer escolhas, e a nossa escolha nesse momento é estarmos aqui buscando alguma coisa que possa nos complementar, que possa fazer com que nós tenhamos um entendimento diferente das diversas situações que ocorrem com nós, para termos mais sucesso. Sucesso no nosso desempenho como seres humanos nesse momento. E falando da vida, a gente se questiona, mas a vida ela é passageira. Essa vida que nós estamos nesse momento passando, ela é passageira. Ela tem um tempo diferente para cada um. Então, se ela é passageira e temporária, como que ela pode ser o bem mais precioso? Acaba sendo uma contradição, parece, né? Mas, na verdade, a vida espiritual, a vida do espírito, ela é longa. E numa das etapas dessa vida espiritual é essa vida que nós estamos tendo nesse momento. A encarnação, ela é uma necessidade do espírito. Pelo menos ela é uma necessidade dos espíritos como nós, que ainda estamos num grau de evolução primário, que precisamos ainda aprender várias situações. Por isso que nós temos tantas dificuldades nessa vida, porque ainda não aprendemos, nós lutamos contra as situações. Então a encarnação, a reencarnação, ela é para nós todos uma necessidade. E é uma necessidade e ao mesmo tempo é uma bênção. Porque sendo o bem mais precioso, ela nos dá a oportunidade de progredirmos, de aprendermos, de fazermos diferente toda aquela bagagem que nós trazemos e que muita dessa bagagem, ela não nos serve. Nós carregamos ela por muito tempo, mas ela não está sendo saudável sob o ponto de vista evolutivo. E do outro lado, quando nós desencarnamos, quando nós estamos no mundo espiritual, nós aprendemos várias coisas. Mas é aqui que nós colocamos em prática, ou que nós testemunhamos, provamos, o que a gente aprendeu, se a gente aprendeu. Porque muitas vezes nós viemos com uma determinação, até às vezes por nós mesmos elaborada, de fazermos determinadas coisas e não conseguimos. Não temos a força suficiente para persistir naquele caminho que nós gostaríamos. Na própria encarnação, na questão material, física, humana, nós percebemos isso também, porque nós às vezes queremos algumas coisas e não somos persistentes o suficiente para buscarmos essas coisas. Então nós vamos deixando algumas dessas coisas pelo nosso caminho, né? E depois nós vamos ter que passar e meio que juntar tudo de novo. Mas então, do outro lado nós aprendemos e aqui nós executamos. É como numa escola, né? Onde nós aprendemos várias coisas e lá no fim do bimestre, do trimestre, nós somos testados. É nos passado uma prova para nós demonstrarmos se nós realmente aprendemos. E quando a gente não aprende, a gente repete. Volta de novo a fazer a mesma coisa. E é o que acontece com nós numa nova reencarnação. Nós, grande parte de nós, pelo menos, quando nascemos, nascemos com saúde, que dentro da vida talvez seja o fator mais importante, porque com saúde nós podemos desenvolver todas as outras coisas. Nós desenvolvemos a inteligência, nós desenvolvemos as habilidades, várias. Aprendemos muitas coisas porque nós temos a questão física que nos favorece. Só que com o passar do tempo, ou com o desenrolar da vida, a gente vai quase que aniquilando com a própria vida. Nós vamos nos prejudicando, auto-prejudicando, e nós vamos debilitando a nossa saúde, nós vamos, em algumas situações, nos matando, ou em outras, nós vamos abreviando o nosso tempo de vida. Seria brincar com a vida de uma forma irresponsável. Nós não estaríamos dando o real valor a esse bem mais precioso que nós temos, os cuidados, né? Não precisa ser excessivo os cuidados, mas cuidados básicos de manutenção, não só física, mental, emocional, espiritual. São todos deveres que nós deveríamos ter mais, de uma forma, observar com mais vontade. E aí nós até perguntamos, então por que que nós, muitas vezes, ou alguns de nós, se colocam em situações de risco durante a vida, né? Gostam de situações de adrenalina, porque o risco iminente de acontecer alguma coisa é muito grande. Alguns de nós já são mais apegados à vida e não podem nem pensar em situações dessas que já sua frio, né? Mas alguns parece que têm um apego muito pequeno e se colocam em risco e às vezes o risco acontece. Então, é uma brincadeira de viver de forma irresponsável. Mas, se a gente pegar um enfoque diferente do sentido de brincar com a vida, que esse é o enfoque negativo, a gente vai pensar de uma outra forma. De brincar com a vida sobre uma forma de viver de uma forma leve. Levar a vida de uma forma leve, de tentar aprender com as situações que ocorrem durante a nossa existência, entender que essas situações, elas são para o nosso bem. Estava passando aqui antes, aqui, numa dessas leis aqui que estava dizendo, exatamente isso, que as coisas que acontecem, acontecem para o nosso bem, para nós crescermos, para nós nos desenvolvermos. Porque muitas vezes, vamos dizer, a vida, se ela ficasse esperando que nós tomássemos a iniciativa, demoraria muito. O ser humano é bastante acomodado, então quando a coisa tá boa, nós não nos movimentamos, nós não vamos atrás, porque está tudo bem. Então parece que se mexer estraga. E na verdade, é quando está bom que nós teríamos mais oportunidade, porque não temos preocupações, então temos mais oportunidade para buscar a transformação, o novo, o desenvolvimento, o conhecimento, a parte evolutiva nossa. Tem uma frase que diz: entender que todo esse processo acontece para o nosso bem, para nos ajudar. Já que não conseguimos sozinhos, o universo arranja para nós essas situações. Situações que nós costumeiramente chamamos de destino, né? O meu destino me levou, me reservou tal situação, tal momento. Ou de uma forma já mais responsável, a gente diz que é a colheita. Nós plantamos, nós estamos colhendo essas situações que estão aparecendo na nossa frente, estão pedindo para nós uma atitude nova e diferente. seria aprender pelo amor, né? Nós falamos também várias vezes que nós aprendemos pela dor ou pelo amor. Então, quando nós entramos nessa correnteza, que é a vida, nós temos a chance de aprender pelo amor, aprender pela observação, pelo exemplo, pela aceitação, pelo entendimento de como funciona tudo isso. E a coisa se torna mais fácil. Se torna mais fácil, com certeza, para todos nós. Não devemos ser tão críticos, tão ácidos, tão juízes. Levar a vida com mais leveza. Não apontar tanto os erros, ou dos outros, ou os nossos mesmos, né? Porque às vezes a gente fica muito duro. Na filosofia oriental, eles dizem que a flexibilidade é um sinal de vida, porque se dobra. E a inflexibilidade, essa dureza, ela quebra. Ela quebra e acaba. Então, não ser tão crítico. De repente, a gente não percebe que são situações internas nossas, de não conseguirmos fazer algumas coisas, que nos levam a ser, às vezes, tão ácidos, tão amargos. E ao invés de nos aproximarmos, a gente acaba se afastando. Porque ninguém gosta de ninguém amargo, ninguém gosta de ninguém que só critica. Nós gostamos das pessoas que acolhem. Então nós temos que observar e ser dessa mesma forma, ser mais acolhedor, ser mais leves, levar a vida de uma forma mais suave, brincar com a vida de uma forma mais responsável, que talvez seja o que ela pede de nós, a nossa participação de uma forma mais leve.